Sheffield. Bem-vindos ao primeiro Tweep View de 2016. Eu sou o Eric. Eu sou o Dante. E eu sou o Mônio. Cadê o Magari? Desistiu, abandonou. Falou, não aguento mais essa desgraça, vou embora. Ele já não estava participando, né, dos programas, apesar de estar na chamada. Ele estava fisicamente, não espiritualmente. É, exatamente. E aí agora o Dante está substituindo o... Isso aí, precisava ser alguém de peso, né, pra substituir. Para falar de Homem-Aranha, Ação Sem Limites, também conhecido por... Diversão e Alegria. Exatamente, olha que beleza. E, Mônio, por favor, se alguém quiser acompanhar com a gente aqui, onde que ele consegue assistir isso, Mônio? Via Netflix, se tiver passando em algum canal, porque tá com um buraco na programação. Que é o único motivo que algum canal passaria isso, né? E não sei se, eu acho que se é alguma coisa em DVD também, né? Eu acho que é só Netflix mesmo. Só Netflix mesmo, né? É, e lembrando que na Netflix, dois pra cima, dois pra baixo, traço frente, BA, start, né? Isso aí. É, porque se procurar por Homem-Aranha, você não acha, não. Tem que pesquisar por Spider-Man. Unlimited. É um negócio tão ruim que eles querem esconder que existe lá. Então eles disfarçaram pra ver se ninguém acha. Pesquisar por... E se você estiver ouvindo isso no futuro, é bem provável que nem esteja mais no catálogo deles, né? Então... Que nem esteja mais no catálogo deles. Porque eles têm esse costume, né, de tirar as coisas do catálogo. Se realmente existir Deus, ele for bom e misericordioso, não vai existir lugar nenhum na face da Terra. Com certeza, e ainda mais algo que deve fazer tanto sucesso, né? deve ser assistido incessantemente pelas pessoas. O pior é que eu acho que tá no catálogo há muito tempo, viu? Esqueceram lá, então. Da Sony. Esqueceram, né? Deixa eu ver o que tem de Homem-Aranha no catálogo. Aí digitou Homem-Aranha, não acha, né? Porque tá como Spider-Man. Ó, pensa bem, é uma temporada só, uns episódios de 30 minutos, então deve ocupar pouco espaço, eles nem lembram que tá lá, entendeu? Ficou. Pois é. Então, pra quem não conhece, né? Esses nossos programas, a gente já fez alguns programas nesse estilo, né? A gente fez de toda a série Spectacular Spider-Man, que era um desenho bacana, né? Isso sim, era legal. É igual a esse em módulo, né? Piada de matemática, quase ninguém... O em módulo matemática, tipo, só que não da gírias. É, em módulo, é tipo assim, menos 5 e 5, menos 5 e mais 5. O módulo de mais 5 é 5, o módulo de menos 5 é 5. Então os dois são iguais em módulo, entendeu? 5 e 5. Tá certo. Deu o módulo, tira o sinal, basicamente. Então são iguais em módulo. Um é 10, outro é menos 10. Mas... Enfim, a gente fez de toda a série Spectacular Spider-Man, os 26 episódios. Também fizemos de alguns filmes, né? A trilogia do Sam Raimi, o primeiro filme do Mark Webb, e os dois primeiros... Foi lançado como filme, mas eram episódios, né? Do Nicholas Hammond lá dos anos 70. Basicamente... Um era um episódio mesmo e o outro foi o piloto da série. Então, mas é, sim, sim. Mas não deixa de ser um episódio, né? É que foi lançado como filme, né, na época. Enfim, basicamente o que a gente faz é uma contagem regressiva aqui de 3, 2, 1, play. Na palavra play, todo mundo aperta junto. E aí sugerimos que vocês que estejam ouvindo também assistam ao mesmo tempo que a gente. Que é basicamente comentários dos diretores, né? Só que a gente não é diretor, é o único detalhe. Isso aí. E raramente... Comentários totalmente abalizados. É comentários de palpiteiros. Isso, e normalmente a gente não comenta sobre o episódio, né? É, isso é muito importante. Se você realmente quer ver o episódio, desliga isso aqui, cara. Assista primeiro o episódio, aí depois assista de novo com os nossos comentários. Isso, porque provavelmente a gente vai falar de como foi a passagem de ano, o que cada um fez e tal. Exatamente, por aí. Alguma coisa ou outra do episódio, né? Então, sem mais delongas, vocês estão preparados aí pro play? Sim, capitão. Eu não ouvi, vocês estão preparados para o play? Sim, capitão. Pô, Dante. E nem foi combinado, o que é melhor de tudo. Bob Esponja, calça quadrada. Falta subir a música. Bom, então, 3, 2, 1, play. Aberto, fechado. Pronto, gente, próximo episódio. Agora sim. Acabou, né? Se está tão preocupado, não devia ter nos abandonado. Eu não lembro o que aconteceu no último episódio que a gente gravou. Ninguém se importa. A casa é problema nosso. Não importa o que você acha do Peter. Não cabe a você decidir. Lá vamos nós de novo. Ah, o pai do menininho lá tá nervoso, né? Porque tem um hóspede. Não lembro, só lembro que teve o Capitão Jameson dando as caras de lobisomem de novo. E voltar para casa sem John. E nem lembro se foi no último. O fato do próprio John me dizer onde o alto evolucionário mantém minha nave é um sinal de que ele não vai comigo. É, o John falou onde que tá a nave do Peter. Quem podia imaginar que ela estaria estacionada em Atlantic City? Enquanto isso, em Atlantic City. Olha, David Johnson. Cara de povo. O Dante começou a gravar com a gente agora, né? Você chegou a ouvir os outros programas, Dante? Você tá familiarizado com esse excelente desenho? Com certeza, tô adorando. Você fez maratona nos episódios anteriores pra ficar... Não, eu fui assistindo e depois ouvindo conforme foi saindo os programas. Que vida triste a sua, Dante. Diferente do Presto, eu acompanho todos os programas do que sai no Aracnofã, entendeu? Ah, olha só, ainda fez um ataque indireto. Indireto nada, né? Foi um ataque nada. Da cara, né? Pra quem não gosta desse desenho, esse é o penúltimo Tweep View desse desenho, né? Todos comemoram. Exatamente. Não vão me levar pra aquela fábrica de aberrações de jeito nenhum! Temos aí o Bill Raio Beta. Pobre. Antes dos anabolizantes. Exatamente. Não vai gostar disso. Mais tarde, no subsolo. Sinto como se estivesse fugindo. Mas como posso encarar o Shane e dizer adeus? O mapa digital que Jameson encontrou quando os rebeldes fecharam aquela usina de força vai me levar direto à minha condução para a Terra. Ah, essa. Lá vem, criança. Sentido de discoteca ativado. Peter Parker! Ah! Vai a alguma festinha de madrugada, Parker? Não sabe que já houve toque de recolher? Encrenca em dobro. Na última vez que mostrou o Duende Verde, já ficou meio na cara que ele que é o pai do menininho, né? Ah, já. Spoiler! Vocês estragaram pra mim, cara. Olha. Diversão. Não. E alegria. Nesse momento vemos que todos estão completamente sincronizados. E alegria. Diversão. O Budante tá assistindo outra coisa aí. Subsistência. Vocês estão pronto, crianças? Está os Dumbledore. Eu tô vendo aqui, Dete, o que você mandou. Foi o Mônio, né? Quem vive num quarto debaixo da escada? Harry Potter, testa rachada. Ai, ai. Que tal o senhor se manda daqui? E aí a gente confirma que uma pessoa que usa uma fantasia de duende dessa não tem como ser herói, né? Ele até ajudou, fez umas coisas bacanas nos últimos episódios, mas aí na hora de conversar com o roommate da ex-mulher dele, aí ele faz isso, fica atacando bomba nele, né? Exatamente, coitado, né? Cara comum correndo pelas ruas. O espertinho é mais forte do que parece. Nada como brincar de esconde-esconde pra mexer com a adrenalina. E deve ser brincadeira. Olha lá, ainda achou que matou e ficou rindo. Bem mais perto, se quiser. Parece o Peter do meio-meio. Nossa, Deus, olha, o Peter do meio-meio mesmo invadiu o lugar que tem uma mulher quase nua. Coitada da véia. É a tia Ana. Contra a Ana. contra se o Lúcio encontrou uma Ana, ela vai lá bater? É contra a Ana. Contra a Ana. Legal que a música de fundo fica diversão o tempo todo. E alegria. Eu jurava que o Aranha fosse um dos... Nossa, descobriu fácil demais que ele é um Homem-Aranha. Esses olhos espiões pela vizinhança de Naoko Shin era uma boa ideia. Não entendo porquê, né? O Parker entra num negócio escuro, aí sai o Homem-Aranha. Ele vai usar a velha desculpa que ele foi lá passar informação pro Aranha. Pois é. Não precisa nem ter assistido pra saber, tá vendo? Eu nem sei se vai dar tempo, né? Porque 13 episódios, a gente tá no 9. Ah, tem que explicar nesse mesmo, né? Enquanto o outro se abriga no subterrâneo. Cara, o alto evolucionário desse desenho, ele é bem mais pomposo, né? Nas suas roupas. Vai chegar. Parece importante, né? Exterminaria aquelas pestes subterrâneas, mas por hora. Por hora, meu trabalho tem prioridade. Uma noite perfeita para viajar. Tudo que tem que fazer é seguir de carona até Jersey. Solaris 2, lá vou eu. Pronto ou não? Ah, para com isso ou não, Aranha. Pense positivo. A nave está funcionando. Tem que estar. O velho Sensor Aranha está realmente indo para a cidade. Sensor Aranha. Ah, só para minha alegria e diversão isso aí. Perigo. Será que ninguém sabe dirigir nessa cidade? Aparente que sente. Agora vamos a algum lugar. Só pra avisar, se eu demorar pra fazer algum comentário, é porque acho que o meu tá um pouco pra trás, tá? Tranquilo. Não que a gente se preocupe com isso, mas... É, não, só avisando. É quase impossível a gente conseguir dar... Todo mundo dar play ao mesmo tempo. Tudo bem. Esse coadjuvante aí, ele é recorrente, né? Esse da toquinha, né? Esse que eu com preguiça, né? De desenhar... Muito personagem diferente. De acordo com o mapa, eu estou procurando um lugar bem no meio de uma instalação governamental. Espera aí, aquele negócio não tem nada a ver com o resto do bairro. Olha, é tipo o lugar do show de Truman, né? Que é um bombo gigante. A segunda construção que pode ser vista da Lua. Sendo que a muralha da China não pode, né, na verdade. Pois é. Como é que eu vi uma vez esse cara falando? Você bem que você pode ver a muralha da China da Lua se você levar uma foto dela pra lá? Olha, é tipo parentes do Rocket. Do Rocket Raccoon. Faz sentido. Lady Úrsula? Ah, eu detesto quando isso acontece. Diga à gentil senhora que não catamos ordens de bobalhões atrevidos. Não. Bombons não. Eles são otários. E agora? Ele é um bobão. Legal esse. O morcego, ele consegue dar a volta no cara soltando gás. Interessante. Tempo suficiente para conhecer o seu grande segredo, Parker. Que? Como? Mas. Parker. Nossa, mas não sabe nem disfarçar também esse Peter. Não. Mas pior versão do Aranha ever, cara. Descobri seu segredo, Parker. Mas. Eu não sou Parker. No caminho de Naoki Shane, mas está bem perto de conseguir. O quê? Então quer dizer que. Quem é o falastrão agora? Boa viagem, Aranha. Vê se escreve, hein? Ah, pode deixar que eu levo as malas. Pra falar a verdade, eu preciso de ajuda, sim. O que sabe sobre aquele lugar? Não muito, mas vou lhe dizer uma coisa. Todo bestial do planeta tem medo dele. Por quê? Dizem que sua alteza, o auto-evolucionário, tem alguma coisa especial lá dentro. A entrada é só com convite, como na prisão. Só que por nenhum crime conhecido. E nenhum dos convidados jamais saiu. Significa que, que apenas a minha nave? Nave? Como em espaçonave? Eu suspeitava que Jameson era de outro mundo. Por isso, a ligação entre vocês dois. Ai, ai. Atenção. Esta área está aberta apenas para pessoal autorizado. Todos os infratores ficam sujeitos a... Tão emocionante que nem comentários conseguimos fazer. É, então... Tá quase na metade do primeiro episódio já, é alguma coisa. Que coisa, não? E aí eles pulam. E aí ele cai no telhado, pula de novo. Aí eles pulam, não, pera. Aí o robô gigante atira. E realmente agora repetiu, né? Pois é. Isso. Você viu o efeito dramático da cena do... Sai um tiro, aí aproxima a câmera do robô. Outro tiro, aproxima mais a câmera do robô. E foi fazendo a mesma coisa com o pé do Homem-Aranha, não sei se você reparou. Foi aproximando da perna. Que tristeza. Isso sim é uma teia inteligente, hein? A teia faz tipo aquele negócio com os metais que o Magneto fez no último filme, né? Nos robôs. Sendo que aquilo lá pelo menos faz sentido. Mas aí, pensa bem, uma substância grudenta. Se ele encheu de... nas juntas ali, poderia travar, pô. É, mas foi interessante que ele atirou na frente e foi entrando, né? E fazendo volta, curva. É, foi rodando. Meu nome é Lester. Totalmente verídico. Nossa, mas só tem bicho feio. A escavação não foi nada mal, mas fecharam. Ou isso seria racismo? Preconceito, talvez. Né? Aposto que ela não terá problemas para lançar bolas altas. Quem são vocês? Não dá pra ver. Somos os refugos. Primo, os refugos. Eita. Bem-vindo, cavalheiros. Eu imagino que tenham perguntas. Ah, tenho sim. Tipo um jaba fêmea. Onde fica a saída? Ainda me chamam de esperto. Quase isso. Basicamente, eu só quero saber o que é tudo isso. Tudo começa lá em cima, acima de 10 metros de terra e concreto. O domo acima de nós está povoado contra a vontade por muitos de nossa espécie. Pessoas com falhas genéticas que foram arrancadas de seus lares e forçadas a trabalhar no mais secreto dos laboratórios do auto-evolucionário. Onde ele cria as ditas peças das quais novos bestiais serão formados. Quando ficamos velhos demais ou fracos demais para trabalhar, somos levados ao Laboratório 1, a Casa do Pranto, para reciclagem. De vez em quando, um de nós consegue escapar. Então, usando as habilidades de Alice e daqueles como ela, formamos. Eu tô assistindo desenho aqui pensando o que a gente coloca nos Tweep Views depois que acabar esses desenhos. Eu achei interessante esse esqueminha aí de que tem os caras que são forçados a trabalhar, depois descartados e tal, mas eu tô pensando aqui numa coisa mais importante. Mas seu valor para nós. Eu também tô pensando em coisa importante. Tô pensando que eu vou tomar no café da manhã amanhã. Queremos que sejam boas. Goblin, o Homem-Aranha, os dois criminosos mais procurados desta terra. É, o Duende virou Goblin. Por quê, né? Chamava ele de Duende, agora é Goblin. Não dá pra votarmos nisso? Já votamos. Levem-nos agora. Deixa eu ver se eu entendi. Os dois criminosos mais perigosos, poderosos, fodões, perderam pra um bando de refugiado que já tava velho demais pra fazer qualquer coisa. Basicamente. Entendeu? E os refugiados que foram traduzidos como refugos, né? Pois é, né? Agora falar uma coisa: realmente é meio imponente essa armadura, mas completamente não prática, né? Pois é, né? Com certeza. Acho que eles foram desenhando e falando assim, não, um pouco mais. Não, aqui um pouquinho mais, até que chegou nesse ponto, entendeu? Ainda mais pra um cara que é meio cientista, né? Porque ele deve virar e derrubar frasco toda hora com a sombreira dele. Aumenta mais, coloca uns espetos. Espinhos. Nossa, a merda não consegue arrebentar. Ah, conseguiu. Acha mesmo que alguém que faz o que o auto-evolucionário faz vai negociar com vocês? Não temos outra opção. Claro que tem. Tem o cara verdinho e a mim. Só que não do jeito que a prima está pensando. Sabia que não podia confiar em você. Agora, para que está nos oferecendo? Leve-nos até o centro do domo, que prometo que nós vamos destruir esse laboratório. Peraí, meu chapa. Será que eu ouvi você dizer... Tá falando por mim por quê, né? Verdinho. Há uma razão por auto-evolucionário estar atrás de nós. Ele tem medo. Nessa hora que entra a falar essa célebre frase, cara, me inclua fora dessa. Não, e o Homem-Aranha é espertão, né? Me coloca lá dentro do domo que eu vou dar um jeito pra ajudar vocês. Ele quer pegar a nave e embora, né? E vocês que se explodam. Personalidade fiel, meio meia, né? Espera aí! Oh, vocês não vão me tirar dessa coisa? Foi o Homem-Aranha quem conquistou nossa confiança. Bom, alguns podem, outros não. Fica amarrado aí, verdinho. Ai, ai. Vocês ainda estão contando com a minha ajuda, é isso? Eu vou ajudar com a mão amarrada, porque se soltar eu vou embora, seus putos. Minha cara, Úrsula, Eu estou ocupado numa delicada operação aqui. Cromossomos ruins devem ser... Minha cara, Úrsula, estou numa operação delicada nessa virada. Fez o que o Dante falou, né? Apertou uns três botões sem querer com o ombro. Destruiu metade do experimento. Começar a questionar o estado do seu DNA. Não me chame assim, Úrsula, senão eu tenho que virar. Puta que pariu, meia, vai escutar outro, eu tô concentrado aqui. Que isso? E assim vai. Mulher não, né, ursa. Fácil demais invadir. É, porque não seria? É só um laboratório super secreto e... Vocês viram a participação rápida do camaleão ali? Os grandes reparos são todos feitos. Ele já tá dando jeito de fugir, deixar o povo pra lá. Olha lá, a frase fora de contexto. Eu preciso parar de contar com os pintos. Eu preciso de um especialista pra isso. Oh, me tira daqui! Não sou útil pra ninguém assim. O garoto sorriso dele. Garoto sorriso. Eu preciso da ajuda dele na afiação. Dependendo da época que fosse a dublagem, eles poderiam ter colocado como garoto Colgate, né? Ou Colinos, né? Ou Colinos. Tem que ser rápido. Muito obrigado, cara de cavalo. Toma um presentinho pra você. Olha como é legal esse doente. Nossa. Esse é um cavalo ou é um jumento? Cuidado! Nunca funcionou tão bem, né? Um negócio que foi tão sem querer. Muito esperto, aranha. Fingindo que queria ajudar aqueles otários. Agora deixa comigo. É moleza pra um gênio como eu. Humilde. Você vai ver, vou tirar você daqui num minutinho. Homem-Aranha e o Goblin, prendam-nos! Virou Goblin mesmo. Você tá surpreso? É. Não, com três episódios eles conseguiram mudar a tradução. Que o continuista foi mandado embora, né? Do estúdio de dublagem. Continua o quê? Acho que não tinha isso, não. Quando estiver pronto, Aracnídeo. Ainda não, Goblin! Esta nave é propriedade do auto-evolucionário! Mais homens máquinas? Será que nunca acabam? Que isso, mano? Os robôs só encostam e explodem? É, a Colinos, a marca foi extinta em 97, Dante. Olha só. Eu tava assistindo, então não tava meia hora procurando. Não, aqui, não. Tenho certeza disso. Ó, vai conseguir, vai embora, vai acabar o desenho. Eu tenho que chegar àquela cabine antes que deixemos a atmosfera. Caramba. A única chance é abortar o voo. Essa nave já era. E posso ir pelos ares também. Bom, talvez o seguro cubra a perda total. A minha maior preocupação é como é que eu vou voltar pra casa depois. Pois é, e é tão fácil assim fazer o retorno com a nave? É, não. Só puxar o coiso, você não viu? Não, fazer o retorno e ainda fazer ela ir na altura que ele queria, né? Que beleza. Além de virar, ainda controla se vai pra cima ou pra baixo. Cara. Como a Maria fala, você não queria a nave de volta? Tá aí, ó. Matou vários trabalhadores inocentes. Verdade. Agora vai passar o resto da semana marcando o cheque na listinha dele lá. Quantas mortes já temos? Vamos lá, cheque. Matou muita gente ali, eu falei zoando, mas matou gente pra caramba. Vivos. O que pretendem fazer agora? Nós pretendemos permanecer aqui no subsolo e construir nossa sociedade. São os contra-Morlocks. Em um mundo cujo mestre nos considera aberrações. Falando em aberração, será que não viram um Goblin por aí, em algum lugar? Hã? Perdido. Nos gases do foguete. Ninguém viu seu amigo. Amigo? Hoje. Amigo nada. Poxa. Eu não sei se ele era meu amigo, mas... acho que podia ter sido. Alguém viu o Duende por aí e tal? Eles comentam, mas né? Ele coloca a mão no queixo, tipo assim, puxa, e aí? Eu faço o cheque ou não? Amigos que precisam de mim. Essa foi a preocupação dele. Fiquei longe de encrenca. Ouviram? Goblin se enganou quando disse que eu não queria ajudar essa gente. Isso ele fala pra ele se convencer, né? Que ele realmente queria ajudar eles. O que realmente eu teria feito? Terminamos o episódio 9. Colocando o episódio 10 no jeito aqui. Mas falamos o nome do episódio? Eu acho que não. Era sustento, né? Ou algo assim. É, subsistência, alguma coisa assim. Bom, eu poderia falar de acordo com o Netflix, mas já aconteceu de estar errado. É, o do Netflix eu acho que tá traduzindo o nome em inglês. Deixa eu ver. Mas teoricamente é o único lugar que tem o nome oficial, né? Então é sustento e o próximo agora é Questões do Coração. Aê. Olha só, por isso que o Magaren saiu. Nessa gravação especificamente, tá vendo? Ele não ia aguentar tanto amor junto. Tanta emoção, ele só ia se sentir movido, né? Movido pelo apito do coração. É o. Na Wikipédia, que não é muito confiante. Confiante. Confiável. Tem sérios problemas de autoestima. É, seria subsistência e o outro questões do coração. É, por aí mesmo, mesma coisa. Mas a tradução certa do nome em inglês seria sustento. Bom, episódio 10, posso fazer a contagem? Por favor. Então, ai, ai. 3, 2, 1, play. O maior passatempo americano. Eu me lembro da última vez em que Mary Jane e eu fomos a um jogo. Olha, Mary Jane aparecendo. Uniforme bastante clássico. A parte amarela da máscara me incomoda. Como será que eles preparam um cachorro quente aqui na Contra-Terra? Demorou 10 episódios pra eles mostrarem a Mary Jane de novo. Detalhe, hein? Como será que eles preparam um cachorro quente na Contra-Terra? É fácil. É uma faltinha de pão entre duas salsichas. Claro. Afinal, assim que tem que ser o contra-cachorro quente. Exatamente. E serve-se frio, né? Os humanos estão ficando indisciplinados. Devíamos retirá-los. Eis que fiquem. Estão aqui para assistir o jogo como nós. Sua tolerância para com esta subespécie é admirável, meu senhor. Mas será prudente... Que isso? O W sumiu. Vocês viram? Foi tomar um café. Ele deu uma baixada assim, o W do uniforme e desapareceu. Muito por um segundo. É, foi tomar um café. Podemos convencê-lo a voltar ao solo com a gente? Eu não sei, não. Mas de todos os cavaleiros de Wundagor, ele parece ser a nossa melhor chance de obtermos um tratamento justo do alto evolucionário. Eu não sei, para pessoas que são tão procuradas, isso já tá um pouco disfarçados para assistir um jogo? Pois é, né? Pouquinho, né? Apesar que o cara de múmia ali é difícil, né? Mas dá para dar um jeito, né? Achou alguma coisa? Charlie, está me ouvindo? Não queríamos em clínica, só queremos falar com o Lord Tiger. Tá tudo bem, Bromley? Como um sonho de uma noite de verão em Londres. Mas o nosso amigo aqui está um pouco... Fique alerta. Nós vamos entrar. Vai lá, muminho. Então é fã dos esportes? E sua lancheirinha. Como vocês se atrevem? Nós não queremos ferir ninguém. Mas é óbvio que também não pretendemos nos ferir. O John, ele é tipo o comentarista do jogo que tá rolando com esse negócio. Tá todo mundo ouvindo, né? Ele tá gravando um podcast. Autodestruição. Não faz muito sentido, né, o plano deles. Tipo, aquele cara ali é o que parece que vai... A gente vai conseguir conversar com ele. Vamos sair batendo nos guardas, invadir, apontar uma arma num lugar que tava lotado de gente. Pra algo que a gente nem tem muita certeza. Vamos lembrar essa parte. Pois é. Ele parece... Diversão, minha. Eric, eu te odeio, cara. Saiba disso. Só diversão. Minha leite. Diversão. Só vai ter mais um programa pra fazer isso. Com a graça de Cthulhu. A última vai ser um especial de 3 episódios. Isso. Pra fazer de uma vez, né? Ficar livre. Acabar logo. Fazer um com dois episódios e outro com um só. Vamos gravar os 5 agora então, o pessoal aguenta. O que eu te fiz, Magal? É, o Urlante. Tela azul, né? Pô. Pode ser, Dante. A gente costuma não conversar do episódio mesmo, aí eu nem dou play aqui, sabe? Eu só dou play pra saber que acabou. Eu fico olhando a barrinha, sabe? Gente, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Não, 3 eu já tô achando que vai ser difícil. Precisa já ir preparado psicologicamente, né? Pois é. Olha, algodão doce. Os outros fugiram, mas temos este aqui. Esclareça-me, rebelde. Qual era o propósito desta correria fútil? É claro que eles queriam o senhor. Uma tentativa de sequestro. Esclareça-me, rebelde. Por que diabos você usa uma gravata se nem colarinho você tem? Fiquei sempre curioso sobre isso, rebelde. Frustrar o plano deles. Pior que eu acho que os rebeldes fazem isso também, não fazem, não? Cara, o visual. A banda, né? A banda o visual dos personagens desse desenho é bem. Bom. É bem esquisito, né? A situação tá tão feia, porém, que ele tá catando garrafa na rua pra vender. Parece que é. Nada como um pouco de tiro ao alvo pra testar os consertos. Pegar Sônico. Aí até eu acerto, né, Fih? Você não precisa de pontaria, cara. Eu fiz isso. Óculos. Eu fiz isso. E o gato isso, saiu né, surdo de lá, coitado. Esqueci do carnaval de rua. Pouco depois no carnaval de rua. Sorrisinho. Não há como negar. Quanto mais fico preso neste planeta, mais Shane e Naoko me parecem familiares. Se Mary Jane não estivesse me esperando lá em casa. Olha que safadão! Chega, Peter. Lá vai você de novo. Se Mary Jane não estivesse me esperando lá em casa. Cara. Mas um pouco já começa, pô, ela nunca vai ficar sabendo mesmo. Ficarão se tiverem bom gosto. Caramba, se Mary Jane não estiver me esperando. Quem quer sorvete antes de ir pra casa? Eu quero! Peter Safadão, 99% aranha, 1% vagabundo. Ah não, cara, apareceu esse simbionte. Eu tinha até esquecido que eles estavam aí, cara. Nossa, mas tá difícil entender o que eles estão falando aqui. Eles distorceram a voz demais. Eu falo um negócio, eu nunca vou aceitar os dois trabalhando juntos, começa por aí. Parece que o Aranha vai ter que estragar essa festa antes que fique louca demais. Alguém vai se machucar, eu acho que devíamos, Peter? Fora! Eu acho que devíamos, Peter? Peter é um verbo agora? Galeria de tiro. Ó, acertou. Pontaria boa, hein? Ganhou o prêmio, o cara vai lá levar o ursinho pra ele. Isso não é problema seu! Não, não. Essa conduta está muito anti-esportiva, Arthur. Vá pro banco. Por que as coisas... Colocar um policial como porco foi bem proposital, né? Tá na hora de estourar a banca de sorvete. Não acredito que Peter seja tão covarde fugindo desse jeito. Ele não fugiu, mamãe. Ele só tava tirando fotos. Você vai ver. Ele não fugiu, mãe. Ele só foi lá pra roupa de Homem-Aranha. Não, pera. Mais tarde. Eu vi. Este é o seu novo quartel-general? Sabe uma coisa? Não melhorou muito, não. Ah, é como minha querida mãe dizia. O lar é o que fazemos dele. Tomara que tenha herdado o senso de humor dela. Cadê todo mundo? Eita. É assim que recebem os convidados? Agora eu sei como se sente uma sardinha. Ou o X-51 foi clonado, então esses caras são os Homens-Máquinas. Você está preso, Homem-Aranha. Não resista! Definitivamente não é o Homem de Lata que conhecemos e amamos. A tecnologia das raquetinhas. Peraí! Aranha Rita não é nada saborosa. Funciona bem com aranhas, né? Pois é. Isso dói mesmo. Mas não tanto quanto isso. Vamos sair daqui antes que mais dessas coisas apareçam. Creio que não. Mas foi a mesma coisa, né? encostou e fritou. Aí ele falou, isso dói mesmo, mas não tanto quanto isso. E jogou o outro pra fritar lá na parede também. Nada pessoal. E depois foi traído pelo gravatinha. Espero que fuja. O modo como ele desaparece, beleza, às vezes me deixa preocupado. Alô? Ei, você não é o Parker. Cadê o Parker? Quem está falando? O sujeito que libera o pagamento dele. Ele deveria ter posto as fotos do carnaval de rua na minha mesa há uma hora. Onde está o imprestável? Eu mesmo estou me perguntando isso. Assim que puser os olhos nele, diga ao Parker para ir até o jornal já. Senão ele pode começar a procurar outro otário para explorar. Corta o cabelo desse menino, né? Sempre tem um fio que me incomoda muito, cara. Penteia já resolve. É, o fio tá muito, muito pra fora. Mas prometo que não ficará decepcionado, Homem-Aranha. Que tal minha cilada? Criei-a só para você. Felizmente, os rebeldes nos deram a isca bem mais cedo do que eu esperava. Broly, você me entregou? Mas odeia essa gente. Ah, Siham, Lady Ursula. Sim. Em vez dele só falar, né, fazer um comentário rápido, não. Fica quieto. E você, Sr. Bromley, merece tanto minha gratidão quanto sua recompensa por provar que minha opinião desfavorável pelos humanos é tão bem fundada. Agora, se transportarem o prisioneiro a um... Por que que o auto-evolucionário não se transforma, né? Já que ele não gosta tanto de humanos, né? É, ou será que isso... Ele tem que achar a forma ideal, pô. Ah, e se isso nos ombros dele, na verdade, for parte dele? Nossa senhora. Se na verdade ele tá pelado agora. Eita. Silêncio. Medo. Preparem o Homem-Aranha para transporte. Está esquecendo do nosso acordo, Úrsula? O criador receberá o prisioneiro depois que eu fizer algumas modificações comportamentais. Sabe o que eu acho que é pior de tudo nisso aí, cara? A grana que eles devem gastar com o uniforme. Porque não dá pra você comprar um monte igual, porque cada bestial é de um jeito. É tudo sob medida, cara. Difícil, né? Por que não me inclui na folha de pagamento como fez com Bromley? Vai conseguir a mesma coisa. Levem-no para dentro. Considere isto uma honra, Homem-Aranha. Está prestes a se tornar minha arma secreta. Não posso assinar uma caução? Sei como vocês humanos são fracos. Por isso, se sentir alguma dor, não hesite em se expressar. As únicas palavras que tenho são para o Bromley. Ele já sabe quais são. Será um grande prazer calá-lo de uma vez por todas. Pode gritar à vontade. Engraçado que só pisca um lado, mas o cara loiro, ora a sombra tava de um lado, ora do outro, né? Ah, mas isso aí... de lei. Não, vou jogar uma coisa aleatória aqui que pode ser um produto que vai explodir, né? É, ele joga, cai no chão, só esparrama porque é água. Pensou. Aí o carneiro vira pra ele e fala, o que você tá fazendo, cara? Esbarrei. Nossa, eu achei que a estação tava abandonada. Nós temos que sair daqui antes que nos encontrem. Nós? Nós? É que eu saio, campeão. Por que eu iria a algum lugar com você? Tem razão, eu também não iria. Eles me compraram, tá certo, como você disse, mas não com dinheiro. Então, do que Sua Alteza falou quando mencionou sua recompensa? Sou um dos poucos combatentes da Resistência, velho o bastante para se lembrar de como era o mundo antes que os bestiais assumissem. Eu tinha 13 anos quando minha família chegou ao Brooklyn e abriu um mercado. Meu irmão Darude e eu logo aprendemos a tirar o máximo das ruas, mas nossa felicidade não durou muito. A vizinhança foi lentamente infestada por bestiais hostis que nos insultavam por sermos humanos. Logo, as tropas do Alto Evolucionário tomaram a cidade, removendo famílias inteiras de suas casas, separando-as. Veio a guerra, os humanos perderam. E houve um tempo antes, então, né? Interessante. Nossas ruas e lares destruídos. tipo assim, não bastante pra fazer o desenho ficar, nossa, que desenho bacana e tal, mas é interessante. É uma triste história, companheiro. Mas nem todos que têm histórias tristes saem por aí traindo os amigos. É verdade. Mas hoje, depois que fui preso, Sirhan me deu isto aqui. Meu irmão Derrudo está vivo, Homem-Aranha. Ele passou os últimos 30 anos escravizado no castelo Undagor. Sirhan prometeu que se eu ajudasse a pegar você, ele... Ele soltaria o seu irmão. E você acreditou nele? Escravizado, é. O resto da minha família. Não há nada que eu não faça para... Ele estava escravizado naquele lugar que o Homem-Aranha explodiu lá e matou todo mundo. Então, pera, teu irmão já virou um cheque, desculpa aí. Está na hora da gente tirar o seu irmão de lá. Não brinque comigo, Homem-Aranha. Pode não acreditar nisto, Bromley. Mas sei como é ficar desesperado por alguém que se ama. Sei como é ficar desesperado por alguém que se ama. Ele tá falando da Mary Jane ou da... Contra Xaxana? Contra Xaxana. Eu não lembro o nome da mulher. Não. O que acha da entrada de serviço? Peraí, mas então aí nesse lugar, quando alguém dá um cheque, ele é um contra-cheque? Nossa, Deus. Pode ser. Vai casar hoje à noite? Caramba, o disfarce. Homem-Aranha, mestre dos disfarces. Ai, ai. Uma das suas várias especialidades, né? Essa. Ô Dante, o cara que segue a regra lá, ele é um contra-regra, então? Isso. É você mesmo. Eu te reconheço. Como você me reconheceu? Espere, eu vim ver você. Eu? Homem-Aranha? Homem-Aranha? Voltem aos seus postos. A verdade é que, Lady Vermin, eu não consigo parar de pensar nisso. Ai, eu... Você pensou em entrar aqui escondido e me surpreender, não foi? Bonita e esperta. Querido, eu não sabia que se importava. Nossa. Aranha, não exagera. Tá atirando pra tudo quanto é lado mesmo. Ah, também é quanto tempo ele já tá aí, né, cara? Coitada da Mary Jane, né? É bom que se um faz merda, todo mundo te leva a pressão junto, né? Você viu, né? Temos que correr. É um método ótimo de incentivo. Minutos enquanto ela fica mais à vontade, entendeu? Que lugar é esse? Uma usina de... Ou seja, espera 15 minutos aqui que eu já volto. Tem camisinha aí? Água potável limpa para o chefe da cidade. Me lembre de comprar água mineral. Mas eu não vi. Tristeza. Ah, lá está ele. Minha aranha vai voltar pra terra com leite manioso, né? Volta pra terra como? Com leishmaniose. Leptospirose. Leishmaniose. Ah. Eu tô aqui. Não, tem alguma coisa errada nessa palavra. O pior é que de alguma forma eu entendi o que você quis dizer, então. É, não, mas é, pelo contexto dá pra entender. Você sabia? Tinha tanta certeza? O alto evolucionário. Foi ele que me contou. O quê? Ele disse que você e seu amigo Aranha viriam me buscar. E quando chegasse, eu seria promovido. Assim que você e o Homem-Aranha estiverem presos, mandarei neste lugar. Nossa, Deus, mas tá tudo... É um traidor atrás do outro. Que beleza, né? Tá no... É genético aí. É. O alto evolucionário em pessoa, tremendo pano. Certamente você não pensou que a entrada para o castelo fosse possível sem o meu auxílio. Só que você vem insistentemente me subestimando, não é? Talvez precise de uma demonstração de como sou altamente evoluído. Que isso? Eu fui atacado por... nada? Você tem sido um espinho no meu pé há muito tempo, Homem-Aranha. Ajudando os rebeldes a destruir uma usina de força, atrapalhando meus esforços para controlar os simbióticos. Nossa, mas também é lerdo. Poxa, como é que eu vou enfrentar um sujeito que pode me espancar só com a mente? Ah, espere, irmãozinho. Você é meu passaporte para o topo. Educar você é de fato um prazer. Tome. Um prazer que aumentará 10 vezes no instante que terminarmos esta noite. É legal que o auto-evolucionário ele é um camaleão mesmo, né? Porque uma hora a roupa dele é vermelha, outra hora é roxa. Não, o último golpe que o Homem-Aranha levou, ele tava baixado e ele pulou no golpe. Se ele ficasse parado, não pegava. Parabéns, campeão. Detesto perder e fugir, mas não tenho outra saída. Nossa, essa bota do Alto Bolsonaro é pouco prática, né? Porque a parte de cima da bota, ela é tipo a ombreira dele, né? Completamente larga, assim, pros lados. Imagina ele andando e batendo uma na outra toda hora. Esses raios devem estar ativados sonicamente. Quem sabe eu posso contra-atacá-los? Esses raios devem ter sido ativados sonicamente, então se eu usar meu ataque sônico... Mas os reparos vão aumentar? Aumentar sônico? Agora temos o Aranha-Homem. Pois é, né? Ou contra Aranha-Homem. Nossa. Contraparte Aranha seria dessa terra, então? Tantantã. Ou seria nessa terra, a gente chamaria apenas de parte Aranha. Possível. Agora que o bastão, ele toma choque. Nem vai precisar. Virou Electro. Meu próprio irmão me usando. Eu poderia dizer que é mal de família, mas não sou do tipo que falaria uma coisa dessas. Meu próprio irmão me traiu. Eu podia dizer que é mal de família, mas eu não sou desses, né? Estão preocupados. O caso já foi dado, essa é a parte importante. O que ele quer dizer, meu amigo? Eu entendo. Você viu que o Homem-Aranha falou, foda-se, e foi embora? Como sempre, né? Foda-se, não é problema meu, te vira. Fica em cima desse prédio aí. Na manhã seguinte. Tchau. É, por que esse barulho todo? Peter, você voltou. Depois que desapareceu no carnaval, eu comecei a pensar... É o que eu tô tentando lhe mostrar, mãe. Veja, eu disse que ele não era covarde. E tinha razão, Shane, eu fico feliz. Como você consegue, Peter? O moleque tá usando o uniforme antigo da Aranha por baixo, é isso? Ah, não. Contar, mas se contasse, você roubaria meu emprego. É isso aí, Psit. E fechamos mais uma sessão de diversão e alegria. É, teremos uniforme negro no próximo episódio? Não sei. Tem um previewzinho aqui do Netflix. Ah. Tan, tan, tan. O próximo chama... O número 1 é o mais solitário. Isso. Bom, então é isso, né? A gente já falou pra caramba ao longo do programa. Muito. Só coisas embasadas. Sim, como sempre. Alguém tem algum comentário a fazer? Eu fui muito divertido e estou muito alegre. Bom, sendo assim, ficamos por aqui. E quarta-feira que vem temos Trip View Classic e sexta-feira mais um Trip View, né? Positivo e operante. Então, até a próxima. Abraço. Ops. Falou.